Tsunami. Quando a terra treme por embaixo do oceano e o seu leito de pedra quebra em gigantes anacos que se encravam e emborquem e tudo rebenta no abismo profundo. Quando a terra treme por embaixo das algas, ai, pobres daquelas que vivem ou morrem ou sonham tranquilos à beira do mar, porque lá lhes vem o que não tem nome outro que tsunami. Quando a terra começou a abalar, eu quis fugir para o leste, escapar da pedra do povo, das coxas dos homens, enfiar-me na infindade infinita do oceano, mais do oceano da terra, virar alga. Numa dorna pesqueira, acordei, a bem como a cara a mim vinha vaga, mais vaga que rebombizar na tona viscosa do azul escuro. Erguia-se, cara a mim vinha. Oh, diziam os pescantins, e eu amarrado no rebordo da dorna, com olhos exorbitados, com os folgos a chelar, debruçado ao côdea da auga, pensava para mim: já escapei, que sorte! Ai, pobrinhos aqueles que não! E mar adentro continuava a fugir nos meus sonhos perdidos, embalado das ondas gigantes grandes do mar, pelo seu tsunami. Eu quis fugir para o poente, a quando senti a terra abalar, botei a correr cara o monte, numa carreira entre bestas alocadas, que alocado tentei a galopar, mas de uma trombetada uma delas me derrubou. Sei que eu não queria rugir carregado dos medos de um homem. Eu não tive mais jeito que a gatunhar a quatro patas, três, duas, continuar a minha sófrega escapada para os cumes mais altos. Ai, que medo, que venho! Tsunami. Do alto das serras vimos o oceano azul ondular-se em vagas gigantes a romper em infindáveis escumas vorazes sobre uma praia larguíssima a que almoçava coxas dantes nunca vistas, pertencentes ao reino do salgado. Croios, conchas, peixes a se afogarem, a se estorcegarem na areia úmida, estrelinhas que repunca mui, Deus do oceano vinha reclamar, mas vinha como esbarrando empurrado de si próprio, e vinha berrando em desforra: Tsunami! E agora sabemos que fora tudo um engano. A argalhada do oceano sumido, de falso nome, a que só aquelas que desconfiaram dele, que a botaram a correr como a tolos, caras serras, ou que ao contrário se aventuraram nele, fugindo de si próprios e da falsidade da beira-mar crescida, puderam sobreviver. A grande maré cheia não tardou em chegar, e vinha arranchando em enchente furiosa, envolvendo, emborcando barcas, cuspindo a cachão sobre penedos desconhecidos, e vinha em dúzias de vagas, porque as profundezas do leste abalavam numa vertigem telúrica, e a translocação do mundo abismal fizera erguer o descomunal oceano todo, que não tinha por onde cair, outramente que sobre as praias das ilhas onde os homens inventaram um breve sonho. Vinha caindo, vinha multivagas, em escumas de ira, vinha o tsunami.